The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey, Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there something? B-Rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted. Ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas would get a wedgie. Be flipped over your boxes. Or over your foe. The other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content. Might write this for the doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne girl while he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home. Y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them drop. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zon. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was choosing town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for let your life. Let me hear you say O-V-Ho. O-V-Ho. Say O-V-Ho. O-V-Ho. Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Está de volta a maior queima do país. Sempre com a Mega Hits. 13 a 10 de maio no Queimódromo do Porto. Lucas Graham. Clean Bandit. Otónio. Will. Milky Chance. Nininho Vaz Maia. Rosinha. Kim Barreiros. Jovem Dionísio. E muitos mais. Queima do Porto, 13 a 10 de maio. No Queimódromo. Vem viver com a Mega Hits. Momentos únicos. Na maior queima do país. Bilhetes à venda na Ball e locais habituais. A queima do Porto é toda mega. Cascais Boogie Chicks 2025. A Mega Hits com o maior evento de esportes de ondas dedicado à mulher. De 25 a 27 de Abril na Praia de Carcavelos. Campeonato Europeu Bodyboard Open e Júnior Nacional Open. Aulas de bodyboard. Ações de sensibilização ambiental. Não faltes ao Cascais Boogie Chicks 2025. São 20 anos a elevar e a afirmar o papel da mulher no desporto. Claro que isto é tudo mega. O Mac já entrou no universo de um filme Minecraft. E o Grimace, a Birdie e o Hamburglar são os novos colecionáveis da box Um Filme Minecraft. Pede já a tua box e descobre os 6 colecionáveis que temos para ti. Box Um Filme Minecraft, edição limitada. Aproveita! Só no Mac. A Mega Hits com a estreia ao vivo de Pedro Sampaio no Algarve. 25 de julho, nas Muralhas de Faro. Os maiores hits de Pedro Sampaio ao vivo. Um concerto de verão imperdível com a Mega Hits. Esse momento é todo de vocês, tá bom? 25 de julho, nas Muralhas de Faro. Pedro Sampaio com um show incrível. Bilhetes à venda nos locais habituais. We are young. Ah, e perguntas tu, quem é este que me apareceu agora aqui no meio da emissão de rádio? Pois bem, eu sou o Mário, sou sagitário, sou proprietário de um T2 com vista desafogada. Sou mais velho do que gostaria, sou mais novo do que parece, sou fã de contactless. Sou amante de viagens, pode ser praia, cidade ou neve, tem é que ser com uma mala leve. Sou poupado, sou um pai babado. Sou um filho mimado, um bocado. Sou importante e, portanto, sou o novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A. A MegaHits com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 29 de Abril a 4 de Maio, na Semana Académica. Anselmo Ralph. Prof. Jam. MC Gabezinho. T-Rex. Papillon. Kim Barreiros. E muito mais para descobrir em megahits.fm ou na app da tua rádio. Achavas tu que não gostavas de manhãs? Inocente. Ouve o Snooze das 6 às 10. Snooze com pleno é da tua natureza. Havia um quarto, interrompemos a emissão da Mega Hits para dar uma notícia de última hora agora com o jornalista João Cunha. Bom dia. Morreu o Papa Francisco aos 88 anos. A notícia foi confirmada esta manhã pela Renascença junto do Vaticano. O sumo pontífice, nascido Jorge Mário Bergoglio, sofria de doença pulmonar, o que o levou a estar internado durante mais de um mês. O internamento iniciou-se dia 14 de fevereiro, à altura em que uma crise de bronquite se agravou, transformando-se numa pneumonia bilateral. Abandonou o hospital a 22 de março. Foi a quarta e a mais longa hospitalização de Francisco desde que se tornou Papa em 2013. Os problemas de saúde relacionados com os pulmões acompanharam-no há vários anos, depois de, em jovem, ter sido submetido a uma cirurgia em que lhe foi retirada a parte superior do pulmão direito. Papa Francisco Jorge Mário Bergoglio morreu esta manhã no Vaticano. Obrigada, João Cunha. A Mega Hits interrompe então a sua programação normal, sendo as próximas 24 horas preenchidas com música e informação. Mega Hits e a melhor música nova. Mega Hits. Mega Hits. Take your jeans, take mine off me. Oh girl, it's easy. I can't take no more, I'm going weak in my knees. Would you put those keys? We can show and see. Mais além, vivo do meu gosto tão longe do Brian. Chorei estás offline. Sambaste comigo, mas eu sei que não tem vai. Se não estás presente, mas isso não é novidade. Cada um na sua, cada um na sua parte. Chore, chore, tu esqueceste o feeling. Onde é que está o feeling? Feeling. Fica tudo por dizer, diz-me porquê. E se perguntas, queres saber, uma lado é só prazer. Ela acende as costas quentes. Diz que as mágoas do passado que têm afugentado voltam sempre. For 100 bills you down, down. Coração gelado porque voltas com a intenção de sempre. Os jovens à condição, os jovens à condição. Quando te lembras de mim, depois vais ver que nem sempre são notas de sangue. Chega perto, a cada passo estou atento. Não prestas, eu também não presto. De existir intimidade, umas fugas rápidas para ir visitar cidades. Então diz-me porquê. Então diz-me porquê. Então diz-me porquê. Diz-me porquê, baby. De me creres também. A verdade é só uma. Ensinar-me a sorrir, porque agora sei, estás onde és feliz. Vemo-nos por aí. Tu foste demasiado cedo, nenhuma pomba branca. Eu tô aqui com um nó de marinheiro na garganta. Eu disse adeus para te guardar, mas foi tudo tão veloz. Uns dizem que morreste, eu digo que tu vives em nós. E por mais que se fale, os sacrifícios são teus. E quanto ao resto, ninguém sabe. Infindáveis são os desígnios de Deus. E eu espero que o céu receba as minhas palavras de revolta. Não há lágrimas que eu verta que possam trazer de volta. Tantas lições que eu retiro ao recordar e ver a vida se escapar de ti num último suspiro. Foi cruel e foi tão cedo. Ainda encontraste forças para nos confortar a todos e dizer não tenham medo. Para termos fé naquele que te fortalece. E todos juntos em círculo fizemos uma prece, pedindo aos anjos para virem fazer morada ao teu redor, para te pouparem, te levarem daqui para um lugar melhor. Agora sei que me estás a ouvir. Estrelas vais ensinar-me a sorrir, porque agora sei, estás onde és feliz. Vemo-nos por aí. Minha vida nada tem de especial comparada com a luta que tiveste naquela cama do hospital. Embora esperada, a tua ida não tem nexo. Eu olho para os teus filhos e só vejo o teu reflexo. Tinhas os dias contados, hoje sei que eles eram poucos. Guardaste isso contigo só para nos poupar a todos. E no fundo eu agradeço esse heroísmo. Entre a alegria de viveres e a dor de te ter perdido, uns recordam o teu sorriso, outros o feitio. Ao lembrar-te apenas choro tudo o que eu contive. Em conversas contigo eu peço que olhes por mim e por todos os que rezam e também pensam em ti. Sei que não crias tristeza, cada lágrima é uma dívida. Quando eu te vir, cobra-me com choro de alegria. Uma coisa te prometo sempre que se faça dia: não lamenta a tua morte, mas celebra a tua vida. Sei que me estás a ouvir. Entre as estrelas vais ensinar-me a sorrir, porque agora sei, estás onde és feliz. Vemo-nos por aí. Agora sei que me estás a ouvir. broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, your eyes are the sweetest eyes I've ever seen. This is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. I know there is hope and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. This love is all we need. other like cold iced tea and warm weather. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head. I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Ooh. Mm. supposed to still be talking every day when everything between us just completely changed? Oh, and tell me how am I supposed to go ahead and just erase every feeling, every memory we shared? Oh, cause I was dying for this love, this love. Yeah, I was dying for your love, your love. So tell me, baby, do you want me like I want you? Even if you think you wouldn't say I know you. Some nights I even think about if I should call you. Cause I thought you were the one. Cause I was dying for this love, this love. Yeah, I was dying for your love, your love. So tell me, baby, do you want me like I want you? Even if you think you wouldn't say I know you. Some nights I even think about if I should call you. Cause I thought you were the one. So tell me how. Could you tell me that you love me by mistake? Intoxicated by a text and you ashamed. That's so wild. So how can I believe or trust in anything that you say when you so easily regret it next day? See, that ain't right. Cause I was dying for this love, this love. Yeah, I was dying for tell me, baby, do you want me like I want you? Even if you think you wouldn't say I know you. Some nights I even think about if I should call you. Cause I thought you were the one. Cause I was dying for this love, this love. Yeah, I was dying for your love, your love. So tell me, baby, do you want me like I want you? Even if you I know you. Sometimes I even think about if I should call you. Cause I thought you were the one. I've been dying for this love, this love. Yeah, I've been dying for your love, your love. 9:51, hoje acordámos menos felizes. Há uma notícia que deixa Portugal muito mais triste, porque o Papa partiu e a Mega, obviamente, vai mostrar o seu respeito e o seu amor pelo Papa. E vai ter de adaptar então a playlist nas próximas 48 horas e vai haver algumas alterações, mas há coisas que não vão mudar e o Diogo Pires já cá está. Sim, temos sempre aqui esta rotina de nos encontrar todos os dias a esta hora, não é? Exatamente. É verdade. Portanto, é isso, Nuz. Hoje estamos aqui a viver um dia ligeiramente diferente. Vamos acompanhar tudo isto ao longo do dia. Há um update ao longo do dia também, hora a hora, portanto, fica connosco. Exatamente. É ficar desse lado. Obrigada também por perceberes e respeitares. E já sabes que vai haver algumas alterações nas próximas 48 horas na América. I can't even hide it. I haven't stopped thinking about your lips. Your lips, yeah. I'm losing my mind. It's been too long, I'm missing your kiss, yeah. Your kiss, you've been there through it all. You answered all. everything's great. I'm so, so sorry. I know that's not enough, but it's true, yeah. It's true. I can't believe that I thought I could ever leave without you, yeah. Without you. Uma roda viva, primeiro beijo só confirma a expectativa. É a mesma língua que falamos na saliva. E a poesia anula qualquer narrativa. Onde é que andavas? Perdi-me por aqui, nunca mais chegavas. Quase que desisti. A vida corre e nós atrás dela. Será que podes ser tu aquela que me abre e me revela? Quarto escuro à luz da vela. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Amor não se procura, porque em ti encontrei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir agora que acordei. Esse sonho que te faz sorrir. Sonha sem vergonha, beija a fronha e deixa-me assistir. Memória gráfica gravada no meu disco interno. No teu olhar há um calor que é quase materno. Mão no meu peito, é incrível o efeito desse gesto insuspeito. No nosso leito desfeito, não quero ir embora. Sou menino que namora, cara, cor e decora. Quando o teu corpo me devora. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Amor não se procura, porque em ti encontrei. Mas eu sei, até sei. Mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir agora que acordei. Mas eu sei, até sei, mas eu sei, até sei. Amor não se procura, porque em ti encontrei. Mas eu sei, até sei, mas eu sei, até sei. Quero ver-te dormir, agora que acordei. Faz tanto tempo que eu não sinto alguma coisa. Cansei de ser Romeu, só espero a ver se depois queria estar na minha. Mas agora vejo os dois a trocar alcunhas meio cringe, pois é. Mega Hits, bom dia, manhã de segunda-feira, e nós acordámos com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Portanto, olha, se a minha mensagem para ti hoje é esta: se estás a estudar, a trabalhar, a preparar o que quer que seja que tens de fazer mais logo, lembra-te de aproveitar todos os momentos. Nós seguimos juntos até à 1 da tarde. Estás comigo, Diogo Pires, na Mega Hits. Obrigado. Não mostras quem és. Obrigado. Obrigado. Obrigado por me mostrares quem és. Obrigado. Yeah. Eu sei que não esqueceste e que deves pensar sobre isto, sobre o que aprendeste quando tiveste com o bispo. Lembras-te? Lembra-te também que eu existo. Não existe um obrigado, mas dei-te mais do que pediste. É triste, mas eu não estou zangado, só desiludido. E na verdade até estou grato, eu aprendi contigo. O que vivi a teu lado também me fez mais rico. Estava contigo a full, nunca foi com bom, mas ele deixou de ser que eu não consigo compreender-te, mas paciência, sei lá vi. Já não é comigo, se te perderes, não vou estar aqui. Se te arrependeres, não me ligues, vai dar impedido. Porque aquilo que me fizeste, esquece, nunca foste amigo. Dei-te as chaves do meu cubico e tu sabes como é que eu sou. Aliás, sabes quem é que eu sou. A tua história tem o meu nome, em que ele não seja dito, digo, não me tira o sono. Mas já, diz-me, não falas dele como? Não falas dele como? Diz-me, não falas dele como? Não falas dele como? Eu não preciso que tu fales do meu nome. Acredita, isso não me tira o sono. Cada um dá o que tem, eu sei. Aquilo que te dei não escondo. Não preciso que tu fales do meu nome. Acredita, isso não me tira o sono. Cada um dá o que tem, eu sei. Aquilo que te dei não escondo. O que é que tu me deste? Tenta ser honesto. Amizade não se empresta, nem tudo é cash. Antes tu queres ser uma cena e após tu ter esquece. Mas agradeço a mim a teres mostrado quem és. Resta dizer-te boa sorte e basta. Eu não tenho máscara, é o que é, consigo ver se estou mais afasto. O coração está gasto, mas está no sítio certo. Eu sinto toda vez que ele aperta, cada vez mais fechado, com o olho cada vez mais aberto. E estou a olhar para ti, papo reto. Se vencês vou-te aplaudir, de pé. E bazar a seguir, fica esperto. Eu não preciso que tu fales do meu nome. Acredita, isso não me tira o sono. Cada um dá o que tem, eu sei. Aquilo que te dei não escondo. Não preciso que tu fales do meu nome. Acredita, isso não me tira o sono. Cada um dá o que tem, eu sei. Aquilo que te dei não escondo. Para mim, a amizade é uma relação incondicional. Precisar de alguma cena, mano, já sabes, um gajo está aqui, ó. Em relação a que consegues ser tu, em qualquer altura, em qualquer circunstância. A minha casa é a tua casa, a porta está sempre aberta para ti, mano. As pessoas estão lá para ti, independentemente do resultado. Mano, love you! Para celebrar e para chorar. Dá que é melhor para ti, mano, já sabes. E para nos indicarem também. When the world was ending, I'd hold you in my arms, and we talked about the places we'd never been. When the world was was ending. We'd hold on to the past, 'cause it's all we thought that we would ever see. But then the sun came right back, and the birds sang as if nothing had happened. And it's alright, it's okay, we will get another day to begin again, to begin again, to begin again. I don't know how, I don't know why, but I know that I will try to begin again, to begin again, to begin to live and love and breathe again. When the world was ending, we looked up at the sky and we talked about the last song that we play. So far from comprehending, they lift us to the stars. Never seen each other from so far away. But then the sun came. Nothing happened, and it's alright, it's okay. We will get another day to begin again, looking like it had a way. stubborn till you wanna sit it out. Before that it's over, leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, I'm gon' hold that. Hold that. Tryna play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry, but my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. No, I'ma drip out in the yard. Fast, shirty, straight, heat, no Florida. Bad and she doing for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, leave me alone, I'm through. And it's all cause what you started. I've been told you I'm gonna lose. Steady calling my phone. I done told you before that it's over, leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Oh, that. Play no games, my love. I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes some shake, my love. Most don't can't even relate, my love. Used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, no, oh, now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, you love it when I'm the same. I ain't tryna play your game no more. No, you can't wear my chain no more. We are not a thing, can't take no more. Waiting on your king, you could wait some more. Cause yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how the shit flipped like a quarter. Get a new thing, I'm a Fendi and Diora. Get a mood swing, I'll be gone by tomorrow. Steady calling my phone. I done told you before that it's over, leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Hold that. On the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. the whole world fades, I'll always remember us this way. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday. find something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Love. I had a dream. I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. Love. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting salt on the forest plates on my shelf, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. Far away, would I run off the world someday? The Lord would take me home where I belong. I got no other place to go. Lord, take me home where I belong. I got no other place to go. Lord, take me home where I belong. Oh, no, no, no, take me home. E 27, bom dia, boa segunda-feira. Hoje o mundo acordou com menos luz. O Papa Francisco partiu esta manhã, mas deixou-nos uma daquelas frases que ficam para sempre: que o ódio dê lugar ao amor, a mentira à verdade, a vingança ao perdão e a tristeza à alegria. Por isso, olha, independentemente das crenças de cada um, há mensagens que nos tocam a todos e esta é uma delas. Portanto, se calhar hoje vale a pena fazermos essa troca, não é? Nem que seja só um gesto. Boa segunda-feira. Estás a ouvir a Mega Hits. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. We'll be right back. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 10h34, estás a ouvir a Mega Hits numa semana que começa com a informação de que o Papa Francisco nos deixou nesta manhã de segunda-feira. Vamos fazer uma atualização do que importa saber com o jornalista João Cunha, da Renascença. Bom dia. De facto, morreu o Papa Francisco. A notícia foi avançada esta manhã em comunicado pelo Vaticano. Uma notícia inesperada, de certa forma, já que as últimas informações davam conta de que o Papa estava a recuperar depois de uma pneumonia bilateral, ou seja, que afetou os dois pulmões. Recorde-se que Francisco esteve hospitalizado no Hospital Gemelli, em Roma. Os médicos tinham, contudo, alertado que o quadro clínico era complexo. Para trás, fica mais de uma década de pontificado. Francisco foi eleito Papa em março de 2013, esteve, portanto, no cargo cerca de 12 anos. Foi também o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja Católica. Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa, convocou há instantes todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa para uma missa em sufrágio na sede de Lisboa, hoje às 9 da noite. Pede também a todos os sacerdotes que ao longo do dia se toquem os sinos das igrejas, assinalando a morte de Francisco, e que ao longo dos próximos dias sejam celebradas missas também em sufrágio pelo Papa. O Governo decidiu, entretanto, decretar luto nacional em memória do Papa Francisco. A agência Lusa, fonte do gabinete do Primeiro-Ministro, não adiantou, contudo, o período abrangido pelo luto nacional. Nas reações, das muitas reações que a Renascença já ouviu ao longo da manhã, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro reage com uma nota nas redes sociais em que refere que Francisco foi um Papa extraordinário que deixa um singular legado de humanismo, empatia, compaixão e proximidade às pessoas. Recorda as visitas a Portugal no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e também na Jornada Mundial da Juventude, acrescentando que marcaram o nosso país e que geraram uma ligação muito forte do povo português com o Papa. Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, destaca por seu lado a voz corajosa de Francisco em defesa da justiça, da paz e dos pobres. Nas redes sociais também, o secretário-geral do PS fala num Papa que fica marcado na história por ter lutado por um mundo mais humano, justo e fraterno. Muito obrigado, João. Podes acompanhar todas as atualizações na Renascença e em rr.pt. Headlights off, wishing outside. If you cry my car, then we're here all night. A couple blocks broad and I got my windows down. Said it's been a while since you've been this high. If you're waiting on love, think you're waiting for a while. If your neighbors wake up, then we gotta turn it down. So you say I'm tired, you like keeping around. Keeping around late at 9-11 when you're cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, I'm your favorite drug you've been using. Late at 9-11 when you're cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, I'm your favorite drug you've been. 21 sitting on my M5. Ride around some my awful drive. Couple plus in and I got my windows down. Looking real nice and my passengers shine. If you're waiting on love, that you're waiting for, bro. If your neighbors wake up, then we gotta turn it down. So you say I'm the type you like keeping around. You like keeping around. 89-11, man, cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, I'm your favorite drug you've been. Sign of the Times, Harry Styles na Mega Hits, nesta manhã de segunda-feira, uma manhã diferente. E por isso, olha, o meu conselho para ti é: liga à pessoa mais especial para ti neste momento. Partilha os melhores momentos da vida. Vamos a isso? Snow Patrol na Mega Hits. Bom dia. Sure now what I was made for. Prima, não sei quem a fez, mas dou nota 100. Corpo desenhado com a marca do sol, que lhe fica bem. Não é só ser linda, ela sabe o que é ser, mas o que é que tem? Uma coisa melhor que mulher com poder, ela saber que o tem. Ela passa e olha com mania, como se fosse o último pão. Mas se algum dia quiser guardar um pedaço para mim, ah, onde passa causa fogo, na rua causa comichão. Mas se ela soubesse que eu também me coço assim, ah, chama-me a atenção, ah. Ela casou comigo, só não sabe ainda. Pai, quem a pintar tem um quadro para a sala. Da quando ela dança, da quando ela ginga com o copo na mão, ah, ah. Fala, mas não se aproxima. Venho um arrepio pelo meu corpo abaixo quando ela ajeita aquela calça para cima. Mas pai, eu tô. Uns vão falar e dizer, mas se ela se quer envolver, diz-me lá o que é que tem. Talvez possa até não parecer, mas mano, eu pagava para ver. Sei que penso alto porque eu me imagino a esperar por ela lá fora. Se eu for uma chamada a pagar no destino, será que me atendes agora? Tanto o que fiz por você, mas não sei o que fez ela ir embora. De outra maneira podemos tentar, só tens que me atender agora. Sei que penso alto porque eu me imagino a esperar por ela lá fora. Se eu for uma chamada a pagar no destino, será que me atendes agora? Tanto o que fiz por você, mas não sei o que fez ela ir embora. De outra maneira podemos tentar, só tens que me atender agora. Digo, sou milionário, sentei na minha conta 1 milhão. Se eu andar com anjos é normal que eu seja como tu. Tem motivos pra ficar mais tempo aqui. Nosso love é do coração. Sexo contigo tá tempo que é verão. Clima quente, seja qual a estação. Colhi as flores, tremei as notas. De fora pra dentro, vi como ela era. De tempo ao tempo, vi como ela era. Para mim, comprei uma loja, ela vai na minha velha. Troca de olhares, colocando mais motivos pra ficar mais tempo aqui. Nosso love é do coração. Sexo contigo, tá tempo que é verão. Dá-me mais motivos pra ficar mais tempo aqui. Nosso love é do coração. Sexo contigo, tá tempo que é verão. Clima quente, seja qual a estação. Clima quente, seja qual a estação. Chicago, I feel it. Another version of me. It's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Sam Smith na Mega Hits nesta manhã de segunda-feira. São 11 da manhã, apanhei-te no carro. Então olha, seguimos esta viagem juntos. Eu sou o Diogo Pires, estás com a Mega Hits e agora com o Steven Sanchez também.